entrava calada, apanhava, trampava de graça, chorava trancada. Capitão do mar, dava chibatada, risada, usava, matava. Mas nasceu zumbi pela pátria, lutava, nunca se entregava. Liderava, provava, mostrava, falava, cantava, liberdade do nada. Serra da Barriga, onde nasceu a liberdade. A princesa africana fez outra realidade. Quilombo dos Palmares, interior do nosso estado. Aqui zumbi e seus guerreiros viveram e lutaram. Acontecimento, território, união. Foi lá que a resistência negra lutou contra a escravidão. No Brasil, Alagoas, visita e pertinho da gente. Na sede republicana, negra autossuficiente. Gladiou mais de 100 anos, confrontando várias vezes. Resistindo aos ataques de holandeses, portugueses. Zumbi, guerreiro nato, escapando das armadilhas. Hoje patrimônio histórico, Serra da Barriga. Abrigando mais de 20 mil que não se entrega. 20% da população daquela época. Pessoas de todos os países visitam o município, que oferece aos turistas vários atrativos. Memorial Jorge de Lima, um poeta de brilhar. Artesanato do Muquem, Museu Maria Maria. Todos precisam visitar, ver que trabalho incrível. Espaço arqueológico Palmarino. Chegando alto da serra, sentimos a liberdade. Parque Memorial, Quilombo dos Palmares. Representa a purificação da vida dos primeiros que se banhou na lagoa encantada dos negros. Casa de farinha, extraído da mandioca. Feito por quem sabe, beijos e tapioca. Fora outras coisas que não valha pra contar, porque só vai ficar sabendo quem um dia for lá. Pisar naquele solo sagrado, imortal do rei Zumbi dos Palmares. Herói nacional, provou amor ao próximo, liberou por muito tempo. Dia da consciência negra, 20 de novembro. Escrava calada, apanhava, trampava de graça, chorava trancada. Capitão do mar, dava chibatada, risada, usava, matava. Mas nasceu zumbi pela pátria, lutava, nunca se entregava. Liderava, provava, mostrava, falava, cantava, liberdade do nada. União dos Palmares, onde nasceu a liberdade. A coragem, a honestidade, o homem de verdade. Pura simplicidade, viveu em igualdade. Parque Memorial, Quilombo dos Palmares. Venha logo, nunca é tarde, vocês têm que conhecer. A caminhada de zumbi vai te surpreender, tá? Aí esperando o que? Com certeza vou voltar no local que purifica a alma de quem já foi lá. Capataz vem humilhar, espancar, prender os negros. Puxa saco, recebi a ordem dos fazendeiros. Que hoje em dia é usineiro. Seu passado, diga agora, vocês mataram e destruíram. Pra não deixar história, pense bem, chegou a hora. Essa nação tem que mudar, racismo e desigualdade. Isso tem que acabar, zumbi vive todo lugar. Não esqueça o que fez por nós. Celebração da vida e da obra desse grande herói. No rap com minha voz, uma fé espiritual, repito com muito orgulho, zumbi era o nacional. Zumbi era o nacional, zumbi era o nacional. Espio negro fujão lá em riba do pé de pau. Pesquisa arqueológica indicam e afirma a ocupação de índio na Serra da Barriga, antes mesmo da chegada dos europeus maldosos, antes mesmo até da formação dos quilombo. A terra sempre foi nossa, Alagoas, quem me dera. Em pleno século 21, coronel ainda impera. Melhor mudar de ideia, muito dinheiro envolvido. Mexer com terra de canavial é suicídio. Parceiro, Deus te acolheu. Comigo eles contratam, mete bronca, podem tirar minha vida, mas não tira minha honra. Se for pra ser, vai ser, se for, será o fim. Se for, fui como homem descendente de zumbi. Padrinho de nós de aqui, tá vivo em nossas vidas. Visite União, a Serra da Barriga, e sinta a vibração, uma sensação incomum. Algo forte que você não sente em lugar algum. Visite a Serra da Barriga e conheça a história de Francisco, que logo foi consagrado como zumbi, o nosso herói nacional. Escrava calada, apanhava, trampava de graça, chorava trancada. Capitão do mato, tava chibatada, risada, usava, matava. Mas nasceu zumbi pela pátria, lutava, nunca se entregava. Liderava, provava, mostrava, falava, cantava, liberdade ou nada. Zumbi!